Agora, 3:05, Foz do Iguaçu está sediando o encontro Cultivando Água Boa, esse encontro que é promovido pela Itaipu Binacional. E uma das convidadas desse encontro é a deputada federal Rosane Ferreira, deputada que é presidente estadual do Partido Verde. Boa tarde, deputada. Boa tarde, um prazer estar com você e com seus ouvintes. Prazer é todo nosso, deputada. A senhora veio até Foz do Iguaçu, mas como convidada e como observadora deste encontro, convidada do diretor Nelton Friedrich, deputada. Isso, exatamente. Quando nós viemos até aqui no Fórum Internacional do Meio Ambiente, há meses atrás, o Nelton me convidou para conhecer mais profundamente esse projeto que é maravilhoso, que vai Itaipu. Binacional, que é o Cultivando Água Boa. Eu reservei o dia de hoje, dia que na Câmara Federal os trabalhos são só de bastidores, não há sessão plenária, para estar aqui em Foz do Iguaçu e conhecer o projeto de perto. Já observou alguma coisa, já participou de algum desses dias? Qual foi a impressão que a senhora teve desse projeto Cultivando Água Boa, deputada? É maravilhoso, é um projeto que tem que ser replicado para todo o Brasil e já serve de exemplo para outros países, né? Ontem nós tínhamos aqui vários países buscando informações sobre o projeto. Água é tudo, a nossa riqueza, as cidades cresceram ao longo do rio, a vida se perpetua por conta da água, todo mundo sabe disso, e esse projeto cuida do que é mais precioso, uma das nossas maiores riquezas, que são as nossas águas. Então, eu estou aqui, estou encantada, hoje pela manhã foram várias iniciativas, e é importante que as pessoas saibam, o Cultivando a Água Boa não cuida só da água, mas das relações, né, que podem ser feitas que defendem dessa água, que cuidam dessa água. Então, são vários outros projetos. Hoje, pela manhã, eu vou dar um exemplo. Toledo estava apresentando aqui um trabalho maravilhoso que tem uma correlação e um financiamento do Cultivando Água Boa desenvolvido lá naquela cidade com plantação de árvores, de mudas frutíferas, de flores, e que acolhe e ressocializa e faz um trabalho muito grandioso com menores, né? Com adolescentes. E, então, é isso que nós temos que entender, conhecer, replicar e ajudar que seja perpetuado. Deputada, quero aproveitar a sua participação aqui, não quero tomar seu tempo, mas aproveitando, a senhora ontem participou de uma audiência pública em Brasília que teve como tema o programa Craque é Possível Vencer, né? Como é que foi essa audiência, deputada? Perfeito, Cris. É muito importante esse tema. Nós temos um problema seríssimo e aqui, na região de fronteira, mais do que ninguém, você conhece a realidade, que é o problema das drogas no nosso país. Milhares de jovens morrem todos os anos no nosso país por conta das drogas, pela dependência química e pela guerra do narcotráfico. Pois bem, em dezembro, a presidente Dilma anunciou em dezembro de 2011 um investimento de R$4 bilhões no combate às drogas. 4 bilhões. Eu pedi uma audiência pública, que aconteceu no dia de hoje, uma audiência requerida por mim, chamando o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional Antidrogas, o Ministério da Educação e a Fiocruz para debater quanto desses investimentos, desses 4 bilhões já foram feitos, haja vista que nós só temos um ano pela frente e ainda um ano eleitoral. E embora muita coisa tenha acontecido, a constatação é uma só, nós não vamos conseguir atingir essa meta e isso nos deixa muito, muito, muito preocupados, né? Em todas as metas estabelecidas, nós não conseguimos em 2 anos alcançar os 50%. E quando eu digo metas, é assim, abrir tantos mil leitos, eu não quero colocar os dados assim com precisão para não errar, mas abrir tantos mil leitos para desintoxicar adolescentes, abrir tantas vagas nas comunidades, contratar tantos policiais federais, comprar tantos equipamentos para equipar. Nada disso a gente conseguiu em 2 anos atingir as metas, por N razões. E a discussão ontem foi em cima disso. Esse é o papel do deputado, é fiscalizar, é cobrar, é fazer com que o dinheiro público seja empregado aonde é mais necessário. E ontem a gente fez o nosso trabalho e foi um momento muito especial. Isso tudo está na rede mundial de computadores, está na internet. Esses dados, a audiência pública pode ser buscada por qualquer um dos nossos ouvintes nesse momento para ver o resultado e fazer uma avaliação. E a ideia de ontem, de chamar, é fazer com que o governo se atente e corra atrás desse prejuízo, né? Quando a FIFA vem aqui, quando a FIFA cobra que os estádios de futebol não vão ficar prontos, que as metas não estão sendo cumpridas, o governo corre, faz o que tem que ser feito. Eu quero o mesmo tratamento para esse flagelo, para a questão das drogas no nosso país. É importante mesmo esse trabalho, esse projeto, esse programa, deputado, até em função dos males do século aqui, que atinge tanta cidade, atinge tantas pessoas, e é por isso que a gente precisa tanto desses representantes, dos nossos representantes, né, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, justamente para que a gente possa combater de perto esse problema tão devastador que é o crack. E uma constatação que... Por exemplo, o secretário nacional de saúde pública do Ministério colocou ontem, o doutor Elvers, uma das dificuldades que eles tiveram para fazer com que esses recursos cheguem em cidades como Foz do Iguaçu e região foi, por exemplo, o ano passado ter sido um ano eleitoral. Né? O ano passado, poucos conseguiram avançar nos municípios brasileiros por causa das eleições municipais. Esse é um outro problema no nosso país. Nós não aguentamos mais ter eleições a cada 2 anos. Você veja uma coisa, esse país parou porque o ano passado, meio ano, se pensou só em eleições e reeleições de vereadores e prefeitos. O ano que vem, esse ano, nós estamos trabalhando, os prefeitos ainda engatinhando muito no primeiro ano do mandato, ainda vendo como é que conseguem tocar as coisas e cumprir as promessas que fizeram na campanha. E o ano que vem, quando eles estiverem prontos, quem para é o Congresso, quem para somos nós. Aí são eleições estaduais, eleições federais, uma outra coisa que a gente não dá mais conta, né? É outra coisa que tem que mudar. Nós precisamos de eleições concomitantes, gerais de 4 em 4 anos, para ver que a gente para meio ano e trabalha pelo menos 3 anos e meio. E isso é muito importante. Mas eu só coloco isso, Cris, porque uma das colocações feitas, do não alcance das metas, do dinheiro não poder chegar, porque tudo depende do projeto dos municípios. Eram os municípios estarem quase parados durante meio ano do ano passado. E essas coisas é interessante que todos nós reflitamos, né? A política partidária tem que servir para melhorar a vida das pessoas e não para atrapalhar. E é isso que nós temos que pensar e cobrar o tempo todo. Deputada, a senhora está no PV desde 1999 e em 2010, isso, né, se tornou a primeira... Eu me filiei em 99, esse é meu único partido de filiação, elegi deputada estadual em 2006. Em 2010, alguns paranaenses me mandaram para a Câmara Federal e lá estou me esforçando para não decepcionar nenhum deles. E é interessante, que a gente gosta de ressaltar, deputada, que a senhora é a primeira mulher da bancada do partido em Brasília, né? Eu fui a deputada estadual do Partido Verde no Paraná, foi a primeira vez que o Partido Verde ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná, e hoje sou a primeira parlamentar do Partido Verde do Paraná lá em Brasília, e também sou a primeira mulher do Partido Verde a estar ocupando um lugar na Câmara Federal. Diga-se de passagem, Cris, nós somos duas deputadas federais, duas mulheres deputadas federais, eu e a Cida Borghetti. Minha base eleitoral é Curitiba, região metropolitana, Araucária, minha cidade, e a Cida por Maringá. E em todos esses anos de vida do Paraná, quanto Estado constituído, ele só elegeu até então 3 mulheres. Isso também a gente tem que refletir, por que nós somos tão poucas e por que as mulheres ainda se afastam tanto da política, embora nós tenhamos uma presidenta, várias ministras, ainda não conseguimos ser representativos nos legislativos aí.

tem que saber que a riqueza, o chamamento mesmo para Foz aqui com relação a esse patrimônio natural, é porque esse patrimônio faz parte do Parque Nacional do Iguaçu. Mantê-lo intacto, mantê-lo cuidado, é importantíssimo para todos nós. É importantíssimo para a preservação da vida sobre a terra. Cada animal, cada inseto, cada espécie de planta tem um papel no planeta, como cada pelo tem uma razão de ser para estar no nosso corpo. Então, essa coisa a gente tem que entender. E nós, deputados e deputadas, deveríamos estar brigando por causas muito maiores do que a reabertura de 17 quilômetros de estrada no coração de um parque tão importante, fragilizando e dividindo ele em dois. Tá certo, então obrigada, deputada, por abrir um espaço na sua agenda. A senhora que está, deu uma pausinha na programação do Encontro Cultivando Água Boa para nos atender. A gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço e parabenizo a você e a toda a equipe pelo grande trabalho que fazem, levando sempre informação, uma rádio de muita credibilidade. Olha, não tem nenhuma demagogia no que eu falo, nenhum populismo. Eu acredito no trabalho de vocês porque ouço e porque muitas vezes me informo ouvindo vocês. Um abraço bem grande.